Uma esmala pelo amor de Deus, uma esmala meu por caridade, uma esmala pro ceguinho, pro menino em toda a esquina, tem gente só pedindo, uma esmala pro desempregado, uma esmolinha pro preto pobre, doente, uma esmala pro que resta do Brasil, pro mendigo, pro indigente. Ele que pede, eu que dou, ele só pede, o ano é 1990 e tal. Eu tô cansado de dar esmola, qualquer lugar que eu passe é isso agora. Uma esmola pro ceguinho, pro menino em toda a esquina, tem gente só pedindo. Uma esmola pro desempregado, uma esmolinha pro preto pobre, doente, uma esmola pro que resta do Brasil, pro mendigo, pro indigente. Eu tô cansado, meu bonde, da esmola, essa cota miserável da vareza. Se o país não for pra cada um, pode estar certo, não vai ser pra nenhum. Não vai não, no hospital, no restaurante, no sinal, no monumento.